porque são 4 mil estudantes por semestre que tu larga no mercado. E a prova tem selecionado. E tem preparado o acadêmico para concursos estaduais, federais e municipais. Eu acho importante isso. Bacana. Como foram os seus primeiros passos no mercado de trabalho e quais são os desafios atuais mais relevantes aos recém-habilitados para atuarem como advogados? Verdade. É, o meu desafio, eu desde o primeiro semestre eu dizia assim que eu era um... Quer dar um... Ah, não tem problema. Eu falei com o pastor Samuel, ele disse que é só os regionais. Tá. Os distritais não, pro almoço. Ui. Ui, meu Deus. Aí ele vai causar um problema sério para nós aqui. Mas eu liguei para os regionais agora, ninguém comentou, porque eu falei assim, eu queria confirmar o almoço. Como é que eu vou trabalhar isso com eles? Eu não sei. Entendeu? Porque eles têm, a função deles é igual, sei. Né? O César disse que também não vai caber tudo e não tem como dispensar as esposas e tal, conta aí. Dos. É. Vai, não sei. Só que o ano passado só foi para os distrital, para os regionais, né? Não teve almoço ano passado? Não sei se teve. Só para os regionais, eu falei com a Jéssica agora também. É. Os distritais não teve. Bom, não sei bem como trabalhar. Eu vou trabalhar isso, vou ver. Deixa eu pensar. Eles vão... Migué, sei lá. Porque eles são capazes de assim dizer, então nós não somos da associação, nós não... Porque eles são linha de frente, eles são, sabe? Eles são até mais que o regional. Vamos ver, vamos orar. Vamos ver o que a gente faz com eles. Tá bom. Eu repito a pergunta para ti. Repete a pergunta, vamos lá. Como foram os seus primeiros passos no mercado de trabalho e quais são os desafios atuais mais relevantes aos recém-habilitados para atuarem como advogados? Pois não, os meus primeiros passos no mercado de trabalho, eu sempre digo assim que eu fui um rábula. Rábula era aquele advogado bem antigo, que ele era um autodidata e ele advogava... nas costas de um advogado sendo autodidata. Eu, desde o segundo semestre, eu me escorei num professor, um professor Geraldo, posso dizer o nome dele, porque é um professor inteligente, ele é mestre em direito de família, então nós advogávamos junto, entre aspas, ele advogava e eu ia, e aquilo foi me inserindo no mercado, porque eu já estava num escritório que funcionava muito bem. Então eu já tinha junto com o Geraldo uma carteira de clientes. E quando eu me formei, eu já tinha um certo mercado. E aí eu entrei na Justiça Militar das Forças Armadas, da Força Aérea Brasileira. E ali eu fui abençoado, agraciado, com 700 clientes militares. Aí começa, o melhor trabalho, a melhor propaganda é o teu trabalho. Você pode colocar em rádio, no carro... Em jornais, nem pode, pelo estatuto da ordem, tu anunciar em rádio ou colocar em carro. Mas a melhor propaganda é o teu profissionalismo. É você trabalhar bem, dar atenção para o cliente. E os desafios atuais, para quem está entrando no mercado? Os desafios atuais primeiro que eu te falei antes, são 4 mil advogados por semestre. Então, o aluno sai da faculdade e ele vai ver que a realidade processual é bem diferente do que ele aprende na faculdade. É totalmente... O balcão do fórum, o júri, a tribuna, são totalmente diferentes daquilo que ele faz na sala de aula. Então, isso impactua o estudante. Então, eu aconselho, desde o primeiro e segundo semestre, quem está fazendo direito e está nos ouvindo agora, que ele vá para um escritório e participe com o advogado da vida lá fora. Porque é totalmente diferente, o Ezequiel, com relação ao que está aprendendo na faculdade. É um desafio para ele. Porque muitos estão sucumbindo. Você encontra hoje advogado no balcão da padaria. Abriu uma padaria para ele. Eu conheço um amigo meu, abriu uma padaria. Por quê? Porque não consegue se inserir no mercado. Tamanha turma que são largadas a cada semestre. São quase 4 mil advogados por semestre. Então é difícil. Ele tem que começar lá no primeiro semestre, já num escritório, e buscar o mercado dele. Quando ele se formar, ele tem o mercado não pronto, mas ao menos semi-pronto, né? No próximo bloco, Junei Belíssimo fala sobre a rotina e os desafios da advocacia e sobre como é ajudar a população com informações jurídicas através do rádio. Não perca na volta do intervalo.